Pai nosso que estás no céu, rogai pelo seu filho. Triste e depressivo que no mundo anda sozinho, tentando entender o porquê de tanto sofrimento. Qual ocupa o espaço dos meus sentimentos, pensamentos só direcionados à minha revolta, a dor, a depressão, a raiva que não me solta. E o foda é fica caminhando em círculos em busca de respostas, mas me sinto perdido. Sei muito bem que é pecado reclamar da vida que Deus me deu, da trajetória pra trilhar, só que é difícil entender o rumo de nossos caminhos. Por várias vezes vê gente de coração corrompido, mas Pai, santificado seja o teu nome, que me dá forças pra aguentar o peso da palavra homem, que muitos desconhecem e acham que é fantasia, que pra ser homem é necessário o carro, grana e vadia. Só que não é as perva que você come por semana que dá força e coragem pra você sair da lama. Mas cê acha que é assim, cuzão? Então firmeza, vai viver por vagabunda, vai morrer de incerteza. Venha a nós ao vosso reino, Pai, pois isso é guerra. Venha resgatar a esperança que ainda resta, se é quem desiste, algum tipo de esperança. E meio ao preconceito e tanta matança, o governo tá nadando em corrupção, a polícia tá matando sem dó nem compaixão. Moleque de nove tá se perdendo no crack quando devia tá brincando, correndo nos parques. Nos braços da mina de 12 eu vejo uma filha, resultado de estupro, de pura pedofilia. Nossa cidade tem um semblante tão triste por cada tio que passa frio debaixo das marquises ou pela mãe que passa a noite toda acordada no corredor do hospital, com o pivete jogado na maca. Então que seja assim, seja feita a sua vontade, entre os gritos de socorro calados pela realidade. Pois quem vive aqui não pode mais sonhar, isso é o campo de batalha. Tive que me adaptar, cercado por pilantras de alma contaminada, esperando meu vacilo, minha primeira escorregada. Mas perdoa meus pecados pra eu poder continuar, assim como perdoei os que tentaram me afundar. E por favor não me deixa cair nas tentação, me proteja do mal, da inveja e da traição, pra eu não me afogar em rios de lágrimas. Reconstruir um caminho de ilusões e lástimas, onde muitos por pouco vendem a própria alma, se juntam ao sistema onde o descaso se alastra, onde tem vários sem futuro dormindo no frio, vagando por aí com o estômago vazio. É matar ou morrer de fome nesse mundo violento, numa estrada sangrenta de pecados e lamentos. Seguir no meu cantar, não desistir, não recuar, cada vez se superar. Mesmo quando cansado me pesam as pernas, daí nos força pra prosseguir com coragem sobre a terra. Que minha caneta, meus versos escritas, que minhas palavras sejam sábias e compreendidas. Dê um pingo de esperança no ouvido de alguém que anda desiludido, saiba que Jeová ama como ninguém. Alimente almas famintas, guie as perdidas, creio com fé na promessa de Jerusalém será mantida. Deixa o coração de pedra nessa selva de concreto, cérebro de diamante pra tudo que brilha nesse inferno. Seu soldado divino nessa batalha triste, com minhas armas em louvor, não há mal que resiste. Derrotando o batalhão, tu és rei dos exércitos. Em silêncio venceremos pensamentos maléficos. Abençoe minha coroa, vós irmãos, sobrinhos, toda minha família, cunhados, tios e primos. Guarde quem eu conheço, amigo e aliado, cada um que torce por nós, os 7-13 tem apoiado. Derrame a sua glória em cada um no mundo afora, dê chances ao inimigo, vê de pé minha vitória. Cuide de quem sofre, dos humildes, pobres, obedientes, sugados, humilhados pelos nobres. Obrigado todo poderoso por ser generoso, pelo alimento, a vestimenta, todo o meu conforto, por todos os meus membros, sentidos e a saúde, inteligência, capacidade, sabedoria, virtude. Perdão, Senhor, por meus pecados e falhas, me arrependo todo dia, mas o mundão me atrapalha. Torne a carne limpa, o espírito suave, deixando ele assim, Cristo me leva, me salve. Afaste de minha ganância, ostentação, derrota, tudo o que fizerem para me ver em meia fossa. Não quero fortuna no rap, é bom reconhecimento, meta principal, passar uma ideia. ideia de salvamento. Conselho pros perdidos que fita errada tá se metendo. Sou pecador imperfeito, mas ser correto eu tento. Afinal de contas, tenho o cordeiro como exemplo. Isso serve pro ladrão, exilado pro ex-detento. Sempre há um caminho, Deus está nos vendo. Ele é por nós, acredita, nos protegendo. Saia do largo caminho, venha pra estreita trilha, porque ele quer colocar seu nome no livro da vida. Só que pra isso tente entregar-se e aceitar, querer o melhor lugar pra eternidade morar. O beijo da serpente é dolorido, faz sangrar. A marreta de Javé bate de boa, faz amar. Só ajoelho em tua prece e canto essa oração. Confiança só em ti, pai, na sua proteção. Nessa luta armado de voz, tenho minha missão. Barrar e impedir, sei que muitos tentarão. Não deixe que a depressão e a tristeza me derrube. Que eu engula o choro, levante e continue. Que eu esteja pronto para o que ainda vem. Em nome de Jesus eu lhe peço, aleluia, amém, amém. Guerra mental.